Agora que eu vou te dizer, uma vez mais, transformador, Mozinho, voo 2062, passando 2.10 para 3.60. Voo 2062, contato na data de live, 5.3, agora eu vou sair do centro. 5.10, minha posição, mono, voo 2.06.

Eu tenho 3437, 2200, na Arbor 1, Eletro. 2437, 380, Arbor 1, via, eu tenho 3437. Via Momo 1094.